parceiro Tarik Moreira. A rocha é bebê. A meditar, a saudade vai logo te chamar. Nós dois como pássaro se amando livres a voar. Teus beijos, olhados de desejos. Nós dois abraçados, condenados a se amar. Esse sentimento que trago em meu peito, que explode dentro de mim. Na cama, lençóis amassados, travesseiros rasgados, lembranças que não vai ter fim. Lembro do teu olhar e o brilho do teu sorriso, como cola de marfim. O amor que carrego aqui dentro está tatuado e pra sempre não vai ter fim. Portal do Arrocha. Teus beijos, olhados de desejos. Nós dois abraçados, condenados a se amar. Esse sentimento que trago em meu peito, que explode dentro de mim. Na cama, lençóis amassados, travesseiros rasgados, lembranças que não vai ter fim. Lembro do teu olhar e o brilho do teu sorriso, como cola de marfim. E o amor que carrego aqui dentro está tatuado e pra sempre não vai ter fim. Esse sentimento que trago em meu peito, que explode dentro de mim. Na cama, lençóis amassados, travesseiros rasgados, lembranças que não vai ter fim. Lembro do teu olhar e o brilho do teu sorriso, e o amor que carrego aqui dentro está tatuado e pra sempre não vai ter fim.